de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. De segunda a sexta com vocês, das 8 às 9 da noite, e comigo, que apresenta o programa, Renato. Renato Tavolieri Filho. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. A Rádio Melodia, 24 horas online, www.radios.com.br/melodiafm. E no endereço www.acasadapedra.com.br vocês têm o nosso site pessoal com várias alternativas no processo de sensibilização, estímulo e desenvolvimento da nossa sensibilidade tão importante nos dias que vão. E também terão lá um link específico para visitarem a página do nosso programa aqui na Rádio Melodia, o nosso Questão de Sensibilidade. E vocês lá terão todos os programas que já foram apresentados e com muito enriquecimento, com dados e com alguns vídeos que, sem dúvida, vão fazer com que a experiência seja ainda muito mais interessante. Retiro a dizer. Há de ser luxúria, há de ser promessa, há de ser ternura. Quando o nosso programa, por alguma razão, não for ao ar, normalmente isso acontece devido à programação especial da nossa rádio Educativa Melodia. Então, nesse caso, vocês poderão ouvi-lo posteriormente nesse mesmo endereço já dado, www.acasadapedra.com.br. Mesmo quando ele não for transmitido, ele será gravado em estúdio para que vocês não percam a costumeira viagem pelos caminhos da sensibilidade e normalmente pela sensibilidade da música. E hoje nós trazemos para vocês uma experiência musical diferente. Nós vamos trazer uma orquestra, e uma orquestra brasileira, Orquestra Jazz Sinfônica. E, na verdade, por que que eu estou trazendo a Orquestra Jazz Sinfônica? Primeiro porque ela é maravilhosa, como vocês vão ver. Eu vou colocar no site algum material a respeito, para que vocês conheçam as características do trabalho dele. É uma orquestra sinfônica que também tem uma formação de instrumentos e instrumentistas mais típicos do jazz. Então, além de ser uma sinfônica, ainda tem esse dado que a diferencia das demais orquestras. Mas o que originou, o que me deu a ideia de trazer a Orquestra Jazz Sinfônica? Foi um fato recente que também será colocado no site, na página específica do programa de hoje, que é o fato de que uma orquestra nossa, do Brasil, de jovens, que é a Orquestra Juvenil da Bahia, Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia, ela se apresentou recentemente, ela está em excursão na Europa e acredito que a sua primeira apresentação foi na Alemanha, em Berlim. E o sucesso deles foi realmente enorme. Foram ovacionados de pé e eu cheguei a assistir num vídeo que foi disponibilizado pela internet como foi essa noite. Foi algo emocionante, eu fiquei emocionado. Por isso que me deu a ideia de prestar uma homenagem à Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia, mas infelizmente não tem nenhuma gravação deles. Então, indiretamente, eu estou prestando uma homenagem a todas as orquestras desse nosso país. São instrumentistas que, no mais das vezes, não encontram o apoio que deveriam ter, mas que persistem por amor à sua arte e com o estímulo de alguns incentivadores, de alguns, vamos dizer, protetores da música e da arte, que sem dúvida existem. Como nós temos aqui em Varginha o nosso conservatório, e uma das figuras para quem eu mando um grande abraço de muito, muito resultado em termos de tocar as pessoas e fazer com que os jovens cresçam na sua paixão pela música, principalmente como instrumentistas, é o nosso querido Dinho. Trabalhei com o Dinho no Projeto Veredas durante um longo tempo e foi sempre algo inesquecível. Dinho é um ser humano maior. A ele o nosso abraço, e ao fazer essa homenagem, esse reconhecimento, nós estamos ao mesmo tempo também prestando a nossa homenagem a todos os instrumentistas aqui da nossa região, do sul de Minas, da nossa cidade, e a todos esses jovens que eu, quando passo, moro muito próximo aqui ao conservatório, e eu vejo sempre os jovens chegando com seus instrumentos, e que coisa bonita, que coisa saudável, que precisa ser estimulada, que precisa encontrar maior apoio. E então eu estou divulgando esses fatos e trazendo a Orquestra Jazz Sinfônica, porque o trabalho deles também é maravilhoso, também é uma homenagem a eles, que sem dúvida o merecem. Então, hoje esse será o programa. Espero que vocês apreciem. E como eu já disse, os detalhes eu vou colocar na página e eu volto ao final para me despedir de vocês. Thank you. Thank you.

Thank you. E o nosso Questão de Sensibilidade fica aqui por hoje. Um abraço e até amanhã.